direita, solo azul 8, direita via Fox 2, 2, 1, 9. Fox 2, 9, voo 2, 0, 9, 1, 0, 2, 4. Para o Edipo MEG, descendo até o nível de voo 050, fazendo o menor ajuste. Até o Edipo MEG vai descer via chegada. 4, reduza para 250 mais. Deixa a via chegar na bomba aí de uma para de hoje, 050, ajuste no 019. Ciclo 2, Tendência para 2010, autorizado pela LS, ponte localizador estabilizado, ajuste altímetro 109. Autorizado o procedimento, 31 segundos. Enxerena 074, autorizado descido até 3.000 pés. O altímetro 109. Para 3.000, ajustado 109, Enxerena. Duna, estabilizado, campo visto, 3-1, 5-10. 3-1, 5-2, autorizado, final ILS, chama agora tudo, 1-1-8, versículo 9-5. 8-9-5, verdade. Chama 074, vem para 2-1-0, autorizado, final ILS, reporte localizador, e reduzir para a inserção para a velocidade de aproximação. Chama 074. Reporte no ideal de descida, ajuste no 09. Desde que foi o portal ideal, 2-2-4. Salvador, Hotel 3152, estabilizado o LF, achar travado. Leonete, Hotel 3152, tráfego avistado, checo 3, vento variável 29, altitude 09, todo autorizado. Centro do pouso no 0, achar travado. Já iniciou redução para aproximação? Está trazendo a China, mas é o 74. Ativo o tráfego, o Uno está 6 milhas à frente, passou o marcador externo no momento e está com um grau de 130 nós. Ah, sim, está trazendo a China, mas é o 74. Azul 5127, desça via para todos os corrigidos. Desça após etapa da proa de Bula para 2000 pés, a gente é altímetro 1019. Está autorizado o LF, para o acelerador, Azul 5127. Salvador, passarelo 2224, dá o destino. 2224, desça. Desça e mantenha nível de voo 050. Apresente voo na proa de Itape para sequenciamento. Passarelo 2224. Quando Itape dá presente, desça para o 050, 2224. Acione a identificação dessa via, chegada com médio 1, área nível de voo 050, ajuste corrigindo para o nível 060, ajuste altímetro no 019, número 5 na aproximação, voo no 334. Para 2509, no 334. 0074, continue a aproximação, chama a torre, número 8, decimal 95, autorizado na LF, na 074. Sim, chama a torre, 4, em 2.0.3, tráfego 7, cruzando a cabeça no momento, vento variável 2.9, ajuste de altímetro 0.19, aguarde, pista livre. Aguardando pista livre, 2, fala 38, libera a pista direita, via Foxtrot, chama o sinal 2, nesse boa noite. Foxtrot, 2, 4, 0, 0, 0, 0, vento variável 29, altitude 0, 1, 9, mídia 9. 624. Lambda 224, boa noite, autorizado. Alinhar e manter a pista 1-0. Alinha, mantém 1-0, na 224. Zero direita via Fox Trot, que dá a pista no solo da zona de Malá. Boa noite. Quatro, vento variado, 2-9, ajuste aqui no 0-9, depois alta do ano. Viu a decolagem, acelera 2-2-4. Eu estou cruzando o final do S, chama a turma, número 8-9. 2-5-5-2-7-4. Alta do 2-2-4, após o estado, vai descer para 2-6, autorizado o final do S, suporte no localizador estabilizado. Pode estar, deve estar 2000 para o localizador, 2-2-4. Lembra 224, 4242, chama o controle agora, frequência 120.80, modelo. 208, boa noite, 024. Oi, boa noite, eu sou 5127, estabilizado ele é 6. Boa noite, 5127, traço acertado, cheque tem de curso, vento variável, 29, ajuste ao título 019, todos autorizados aqui para o zero. Todos autorizados no zero, taxado travado 5127. 170, Romeu 334. 334, desce para 3.000 pés, existe altímetro 108, recepção agora para 210 nós, Romeu 334. 210 nós, descendo para 3.000, Romeu 334. Salvador, boa noite, 1-3-3-4, na final da 10, tá passando Duna. Sim, Tenente, comando 364, tráfego avistado, 12 para o povo, tráfego 7 até da Passarela. Nacional aproximadamente a 3 milhas da cabo de 010. Reporte em dia certo, baixar travada, mandando autorização para o posto. Ok, vai reportar. Linha 2, a sua identificação dessa via, chegada a bomba de 1 para nível 060, altímetro no 08. 34, mantém nível 90, vai descida, vai coordenação para a caiu. Aproximação, acho que está livre. Próximo percebe, vai cruzar a cabeceira em 10 segundos. Vou trabalhar. Sola 5-4, direita via Foxtrot, um luzinho nesse valor. Foxtrot, 2 1 obrigado. chamada ao Guarani, chegou o 1170, ponte para dar 1-0, pronto. Autorizado aliás, é 4-0, vento variável 03, nossa, altitude 08. Além da corda 1-0, ajuste na 08, voo 1-1-7-0. Segue autorizado o sinal de ânsia, corte no localizador estabilizado, ajuste o altímetro no 08. Corte de 4-2-0, reportando estabilizado, voo 2-2-6, confirme 2. Azul 4062, descida até 4010. O ajuste no 08. Declarado 5-8, chama o controle agora, 1-2-0, decimal 8-0. 2-0, 6-0, boa noite. Boa noite. localizador, 4062. Essa para 2003, essa para está autorizado o final LS, reposta autorizado 4062. 2000, reportaremos. Oi, LS, Gono 228. 2000, está autorizado o final LS, estou usando o 8 decimal 95. 18 decimal 95, Gono 228, para isso, para lá. Salvador, boa noite, Gono 228. Gono 228, tráfego do estado, reporte Índia Serra, baixar para lá. Reportará. Tem o campo à vista? À vista. Frente. Frente, casa sem chuva, porém já choveu, provavelmente a pista esteja molhada, hein? Frente, Gono 228, estamos a uma milha do Índia Serra, sem baixar para lá. Baixa travada, título 0, pouso autorizado, vento variável 39, altíssimo 0, no 8. É, possível pista molhada. Sim, pouso, 2, 3. Salvador, boa noite, 4062. 4062 Azul, continue a transformação, agora que está livre, boa noite, o registro 908. Boa noite, com 18, vale a atualização, 4062. 2685, alterna 2545, vou voar na 70. Sala 05, direita, táxi via Alfa, reporte antes da táxi via Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 1-2-2-8. Torre Salvador, boa noite. Voo 1098 no ponto de espera da 10, pronto para a decolagem, está alternado na final. Voo 4062, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 05 nós, ajuste 10 nós. Pista possivelmente molhada, úmida. Chase registrado com o uso 10, 4062. Programa 098, boa noite, mantenha o ponto certo. Mantenha, boa 098. 1098, decolado 10, controle 120, 18, boa viagem, boa noite. Controle Salvador, boa noite, com 1098. Ah, 3062. Aguarde, coordene com a equipe de solo após o azul parquear no autorizado, compadre. Após o azul, separado no 1, autorizado por show no 3, compadre. 3398, a sua identificação dessa via, chegada 1, MED 1, para nível de voo 050, ajuste altímetro 0018. Chama Centro Recife, frequência 12685, altame 2545, boa noite. Boa noite, obrigado.